Rapaziada, antes de começar o episódio, só fazer um disclaimer aqui, que esse episódio foi gravado faz uns bons dias, e nesse episódio aqui eu fico por uma hora falando sobre por que que não existe ET, tá ligado? E aí, assim, vocês vão entender um pouco de como eu sou a pessoa mais amaldiçoada com a boca de túmulo do mundo, que no momento que eu falo isso, começo a derrubar um monte de OVNI lá nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. Marcelo, enfim, é isso, né? O Marcelo do futuro voltou e... Fudeu, os aliens chegaram, né? Então, tem essa notícia pra dar. A gente conseguiu fazer o anúncio da chegada deles. Tipo assim, eu sou tão provocativo nas minhas falas que eu falei, não tem alien. Eles, depois de milhões de anos olhando a Terra, sem falar assim, não vamos dar pala que nós estamos aqui. Eles ouviram essa minha fala e falaram, ah é? Não tome, tem não? Tome. Mas agora falando sério, pessoal, é só pra não parecer que eu tô descontextualizado com o que tá acontecendo atualmente, né? Tiveram casos de OVNIs nos Estados Unidos, no Canadá, se não me engano, num lago ali na China, né? Tinha o balão chinês também que apareceu, mas a verdade é que é mais do mesmo que a gente tá sempre acostumado, né? Isso aí é muito mais ameaça de tensão entre países e talvez conflitos do que possibilidade de ser amiguilígena extraterrestre, né, Marcelo? Vai ter um disclaimer amanhã. Porque eles vão confirmar que acharam os corpos, tá ligado? Então, fudeu. Mas enfim, né? A gente tá acompanhando as notícias e é muito engraçado ter que dar esse disclaimer aqui agora, mano. Então, eu falei, óbvio, né, que 3 dias antes de sair um episódio do nosso sobre ET, vai aparecer uns bagulho nada a ver no céu. Mas as últimas notícias, né, a gente ainda não tem, né, porque acho que eles precisam encontrar os destroços pra entender direito o que era, né, mas provavelmente são balões ou coisas assim que não se mexem, né, por vontade própria, assim, que mexem com influência do vento. Isso. Cara, isso daí também tinha uma teoria de que tava sendo usado como cortina de fumaça pra aquele desastre ambiental que aconteceu em Ohio agora ainda, né, que foi derrubar o trem, descarrilou lá e derrubaram o líquido que não podia. Pode crer. Tá sendo aí possivelmente uma das maiores catástrofes ambientais da história dos Estados Unidos. Então, tem gente que diga que esse negócio de OVNI é só pra eles não falarem disso porque a mídia tá cobrindo pouco. Pode ter outros assuntos que eles querem ofuscar, né? Tipo, com isso ainda. De ser, né? Ninguém quer ter um desastre ambiental desse tamanho no seu território. Mas falando sobre ET, é mais aquela coisa, né? OVNI, os caras falam, aí ó, tá vendo como existe OVNI? Sendo que OVNI é... A abreviatura é de objeto voador não identificado. Então qualquer objeto voador que não tem identificação é um OVNI. Ele pode ser um pirulito, ele pode ser um drone, pode ser um avião, pode ser um zeppelin, pode ser uma pipa. Se não está identificado, por definição, é um OVNI. O OVNI não tem ligação com ser extraterrestre. Então, vocês vão conferir um episódio onde a gente fala sobre ET, sem saber dessas notícias, né? Mas, por enquanto, ETs continuam não existindo, porque não se tem nada de ET. É o que se sabe, né? Então, tipo... A gente tem que trabalhar provado. Com o que se sabe, né? Trabalho com provas, com evidências. Tá provado. Então é isso. Bom episódio pra vocês aí. Começa agora... Bocadinhas. Bocadinhas. Ai, papai, estamos começando mais um Bocadinhas. E olha só, né? Estamos começando mais um. Quer dizer que esse aqui já tem mais de um. É outro. Outro. É inacreditável que isso saiu do papel, né? E tá virando realidade. E é rápido, assim, né, meu? De um pra outro. É rápido. Dois palitos. Bem tranquilo. Sejam muito bem-vindos ao Bocadinhas, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem aí, tudo esteja dando certo, tudo esteja encaminhado, sem muito estresse, sem aquela cobrança desnecessária, sem aqueles pensamentos cabulosos na cabeça que só serve pra botar nós pra baixo. Relaxa. Sem aquela... Relaxa. Agora é o momento de você sentar e relaxar e ouvir dois mestres. The Masters. Masters of the Knowledge. Yeah. dois mestres do conhecimento falando hoje sobre um tema que é, sim, polêmico, né? Por que não? É lógico, isso daqui bota na parede muitas perguntas. Bota na parede muitas perguntas, nos deixa com ainda mais perguntas. E assim, eu peço que vocês não levem pro coração nada do que eu vou falar aqui hoje, porque eu posso mudar, né? Primeiro, é muito importante frisar isso. E segundo, porque os meus conhecimentos, por mais que não pareçam, são limitados. Óbvio. Né? Daqui apesar de eu ter muita autoridade para a maioria dos assuntos, tem coisa que eu esbarro, às vezes, com um desconhecido. Exato. E eu não tenho medo de assumir isso. Construção, né? Todo mundo... Ouvi uma frase do Neil deGrasse Tyson, que ele diz que a diferença da ciência para a religião é que a ciência não tem medo de admitir que está errada, que não sabe sobre ela. Toma. Toma. Seria um dos maiores turn down for Watts da história? Lógico. Vai botar a gente como meros coadjuvantes de tudo que está acontecendo agora, né? O tema de hoje, Marcelinho... Quer dar primeiro um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra quem tá nos assistindo aí bom e dia. Já introduz o tema de hoje, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente, mas o assunto que a gente tem pra falar agora não depende de horário, a gente pode falar isso a qualquer momento. Toda hora é hora de falar de... Alienígenas. Amigdalígenas. Alienígenas. Alienígenas. Amigdalígenas. Alienes. Anthropos Plankens. Homo aliens. Homo aliens. Alienígenas, pessoal. Ó, eu vou falar que eu tô um pouco afastado do estudo sobre alienígenas, né? Que há um fascínio da minha parte para com o tema e imagino que de boa parte da humanidade, né? É um tema que intriga muita gente, né? Quando você começa a olhar pro universo, o tamanho dele, assim, fala, mano, não é possível. Não é possível que a gente tá sozinho. Cara, e eu já refuto essa pergunta com uma resposta muito simples e objetiva. É possível sim. É óbvio. É óbvio. É possível que a gente esteja sozinho. Cara, é possível. Óbvio que também. Sim, óbvio que a gente pode estar sozinho nesse momento. Tipo, em toda a imensidão do universo, vai que... Não é possível que não tem. É sim. É possível. Tipo assim, não pode ser. Pode. Pode. Enquanto você não tem um fato a se discutir, então, tipo... Gosto muito de falar que enquanto a sua resposta não é sim, ela é um não. Sim, porque... Quando você afirma, é fato, é certeza. Você sabe aquilo, sim. E acreditar é uma escolha. Vamos falar assim, o que é alien, né? O que é alien? A gente tá falando de criaturas humanoides inteligentes que vivem em outras galáxias. A gente tá falando de vida microbiana em outros lugares do universo. A gente tá falando do quê? Porque vida microbiana, bactéria ou até vidas mais simples é perfeitamente possível. Plausível. Assim como todo tipo de vida é perfeitamente possível, eu acho que a vida microbiana, ela é muito mais possível do que a vida inteligente, né? Porque a vida inteligente, ela é fruto de um acaso bizonhamente específico que pode muito bem só ter acontecido uma vez. Exato. E acho que uma grande barreira nisso tudo é que a gente, né, como ser humano... Não aprendeu a mudar a cor do Facebook ainda, que dificulta então, nossos estudos. Mas ó, tem gente que já mudou, hein, meu? Não queria falar sobre isso, mas alguém já mudou. Esses caras são perigosos. Cor do Facebook. Fique longe desses caras. Mas é que a gente, como ser humano, a gente sempre vai ter uma referência a nós, né? Acho que a gente é o ápice de tudo que a gente... conhece. É, porque então, que a gente conhece é completamente louco, né? Você vai procurar algo parecido. Você estuda a história do planeta Terra e a gente tem essa certeza de que nada foi perto do que a gente é. Tipo, um Tiranossauro Rex que viveu na Terra por, sei lá, eu não vou falar com exatidão aqui porque eu não sei, não tenho esse dado. Mas não, uma certeza é que, tipo, os dinossauros, eles perduraram, tipo... muito mais tempo do que a humanidade tá existindo. Mas assim, até é ridículo de fazer essa comparação, porque é em números bizarros, assim, imagina sei lá, os dinossauros vieram por quê? 160 milhões de anos? Quase 200 mano, milhões de anos? Centenas de milhões não é o que o ser humano tem de história, sabe? E eles já estavam no ápice do dinossauro, eles imagina já existiam. Imagina você, tá, o primeiro dia do dinossauro, aí vai mais começou um dia. Começou ali, começou a era dos dinossauros. Vai mais um dia. Aí completa um ano de dinossauro. Fala, caralho, já tem um ano de dinossauro já, mano. Parece que foi ontem que criou o dinossauro e já tem um ano. Nossa, 2 anos de dinossauro já, Marcelo? Porra, 2 anos? Meu Deus. Demora pra caralho pra passar 2 anos, mano. Faz 10 anos que tem dinossauro na Terra, mas eu não aguento mais. Eles estão idosos agora. Marcelo, bateu 60 anos. 50 anos de dinossauro, Marcelo. estão adultos já, mano. Minimamente adultos. Mano, deixa eu ver a estimativa de vida de um... Vamos falar o mais poser, vai, que é o Tiranossauro Rex. Boa pergunta. Não tenho ideia de qual é a expectativa essa, essa é uma de pergunta vida que eu realmente não faço ideia. Não tenho, assim. nunca parei pra pensar. Nunca parei pra ver quanto que um dinossauro durava. Exato. Você sabia, inclusive, enquanto você vai procurando essa pergunta, que antes dos dinossauros existiam seres répteis, que eles não eram dinossauros. Sim, né? E eles, inclusive, ficaram, né? E... Os jacarés, os... Mano, outras criaturas. Como é que eles estão vivos até hoje? Se esconderam debaixo do guarda-sol, não, filho. Não, mano, eles se enterraram na lama e esperaram as chamas apagarem. Se enterraram na lama e ficaram 400 bilhões de anos. Não, ó, a gente tem 60, um pouco mais de 60 milhões de anos desde a grande extinção do Cretáceo, né, que é o nome do evento. Nossa dessa senhora. Extinção em massa aí. E muita gente sobreviveu, né? A galera acha que o mundo acabou, mas tem, mano, muita gente que mas tá aí. Falando de inclusive, 10 e 50 anos, a galinha. Imagina, um milhão? Um milhão de anos. Aí você para, 100 milhões. Aí você vai mais. Mano, olha esse espaço do tempo. Eu vi uma informação aqui que cerca de 2,5 bilhões de Tiranossauro Rex viveram na Terra. Bastante, né? Mano, isso é, tipo... Não é à toa que ficou bastante... Um terço da humanidade. Ficou bastante... Aí. Porque é por isso que a gente tem bastante fóssil pra estudar. Porque os caras viveram muito tempo. Sim, mano. E quando você vive muito tempo, você vive muito em muita quantidade. Eu ainda não consegui achar o tempo de vida. Quanto tempo vivia... Um T-Rex. Sua vida poderia chegar até o final dos 20 anos. Caralho, 20 aninhos pra ficar daquele tamanho, você cara, era filhote. Aí pô, passa... É muito pouco, né? Eu achei que ele vivia, tipo, próximo da estimativa de vida humana, assim. Sim, sim. Peraí, deixa eu só pegar esse fato. Vai falando aí, Marcelo. Deixa eu só pegar esse fato com exatidão. Se é dinossauro, imagina você ser dinossauro, cara. O que você tem pra fazer no planeta Terra? Hã? Imagina você ser o dinossauro mais pica do mundo. Você ainda foda. É um merda, tá ligado? Você ainda não viu Shrek. Mesmo você sendo mais pica, você ainda não comeu um McDonald's, você ainda não, sei lá, não tomou uma Coca-Cola. É engraçado falar que, mano, tinha dinossauro que... Então assim, voava. Beleza, viveu 160 milhões de anos fazendo a mesma porra. Olha eu. Muito tempo. Olha eu. Olha aqui o que eu fiz, ó. Yo-yo, yeah. iPad, PlayStation, e vou fazer mais, filho. Então assim, não vem falar, ah, o meteoro explodiu. Tinha que explodir mesmo, e tinha que explodir, rapaz, explodir até, mano, antes. Você consegue imaginar um alienígena chegando na Terra, e aí ele vai lá e te pergunta, vai, mostra o que você sabe aí de mais incrível. Mostra o que é ser humano. Eu danço o break na frente, mano, dele. Mano, eu mostro pra ele JavaScript, tá ligado? Eu falo, ó, que eu sei fazer com JavaScript. Eu mostro pra ele... Ó, esse site aqui, ó. Eu mostro pra ele Little Big Planet. Nossa. Eu mostro pra ele o que que é. Tá, mano, o cara fala assim, mano, Lucas, a alienígena acabou de pousar na Terra e fala assim, me mostra aí, o que que vocês têm de bom aí? Vocês são os pá do bagulho mesmo? Cadê? Tira a camiseta e começa a dançar break, tá ligado? Tira a camiseta e começa a dançar break. Aí ele já fica em choque já. Fala, que tá porra. Porra é essa? Que porra é essa? Avisa o Jorginho lá que... Peraí, aí antes você pega sua JBL, tá ligado? Aí você dá, aperta o play. Aí eu boto pra ele o set do final de ano do DJ Blakes. Fala assim, ó. Nossa. Amigo, isso aqui é música. Nossa música. Do futuro. Tá ligado? A gente, mano... Eu duvido que você tenha um bagulho desse lá. Não tem, mano. Na Bucetolândia, na Amigliginândia. Não tem. Não tem, mano. Não tem mesmo. Aí eu mostro o que mais pra ele? Eu mostro pra ele... Cara, que a gente inventou o branquinho, tá ligado? Que apaga a caneta. Que a gente tem caneta. Apaga a caneta azul, inclusive. Porra, o maior... Você sabia que o maior arqui-inimigo do caneta azul, mano? É o branco. Vamos fazer um filme da Marvel. Filme da Marvel. Oh, a Marvel vai comprar o Manuel Gomes e o vilão do filme vai ser um branquinho. Que, inclusive, você sabia que o Superman é um alien. É um alien. Você sabia que o de Goku Krypton. É o alien. O Goku é um alien. E é, que, até é, porque... Divertido. Quem é otaku vai saber, né? One Acho Piece. Que talvez o Lucas não saiba. Mas o Goku, ele foi enviado pra Terra pra explodir o planeta. Só que a nave dele caiu, ele bateu a cabeça e ficou lelé. E falou, onde é que eu tô? Será que eu estou em Alagoinha? Eu tô perdido. E começou a viver a brisa dos humanos. Esse programa aqui de hoje, ele não é nem pra debater se a Amiglígena existe ou não. Porque até o momento é não e acabou. E me deixa louco os caras falando assim, não, mas você não viu o vídeo lá do... Não! Não tem. Não é... Não adianta. Mas eu vi um... Mano, ó, tem muita coisa pra ser antes de ser um alienígena. Tipo assim, não existe... Como é que... Pera aí. Como é que você explica esse ponto brilhando no céu aqui desse vídeo, então? É droga. Ah, cara. Cara, tipo assim, então é certeza que um ponto brilhando no céu só pode ser alienígena. Só pode. Não pode ser qualquer e absolutamente outra coisa. Só pode. Só pode. Isso aqui tem só que ser pode. Alien. E era aqueles aliens verdes que andam pelado, que tem duas pernas, dois braços. Cabeção, olho preto. É esse alienígena que tá dentro dessa nave aqui que eu vi um pontinho passando que é sempre um satélite do Elon Musk, cara. Sempre é um satélite. Hoje em dia é muito mais fácil de ser qualquer coisa que, inclusive, o ser humano botou no ar. Tipo assim, bem coincidentemente, ao mesmo tempo que o ser humano começa a inventar satélite, drone, Starlink, os caras, começa a aparecer ET, né? Que estranho. Mano, mas não inventaram câmera que foca, tá ligado? É, não, é sempre as filmagens fodidas do caralho. Não tem, mano. E tipo, pô, não me entenda mal, tá ligado? Eu acho que seria animal se a gente... Assim, eu ia me borrar inteiro na calça. Nossa senhora. Senhora, se bem que, assim, mano, eu torço até pra isso, sabe? Tipo, mano, se existir, tomara que antes de eu morrer, eles desçam aqui e aí eles vão descer um coisa. Dia depois que você morrer. É bem possível. Só porque eu sou cagado. O Marcelo morreu dia seguinte, até infestado. Não, e os caras é muito foda, vem ajudar nós. Nossa, os caras é um bonzinho, cara tem, tipo, tá ligado? Cura do câncer, da AIDS. Fala, mano, vocês estão sofrendo por causa disso? Toma aqui, pô. Que isso? Não, pode levar. Vocês estão usando TikTok leva tudo. Ainda, mano? Não, pô, leva tudo. Tá tudo aqui, ó. Coisa. Tá tranquilo. Hoje a gente consegue ver isso, é ciência, né? Agora eu tô falando de fatos. Que aí, ó, fatos, hora dos fatos. Vamos fazer uma vinheta. Hora dos fatos. Porque a maior parte do tempo a gente tá falando bosta que a gente tirou do cu. É. Então é bom elucidar os momentos que a gente tá falando coisas que tem de fato fundamento. Exato, uma ênfase aí, ó. Vou colocar no... Hora dos fatos. Agora, tira as aspas. Cara, existem uma porrada de planeta que são chamados de exoplanetas. Exoplanetas, que são planetas que têm semelhança com as condições da Terra. Cara, e os caras criam, tipo, graus de semelhança com o planeta Terra. Tipo, é muito louco. Com a ciência, é possível determinar quais substâncias existem num planeta que tá há anos-luz daqui. Tipo, eles sabem, lá tem hidrogênio, sabe? Tipo, como é que os caras sabem do que é feito o Sol? Ninguém foi pro Sol, sabe? E eles sabem do que é feito um planeta... Cara, então, pois é, mas isso começa a ficar um pouco mais palpável a partir do momento que você começa a entender umas paradas, tipo assim, que o Sol não é tão longe quanto dizem que ele é, tá ligado? Não, porque diante a imensidão de tudo... É, e não digo nem isso, por exemplo, o Sol é mais perto do que, sei lá, países como a China, por exemplo, que você não consegue ver a China daqui, mas tá ligado? Mas o Sol você vê, mano, exatamente. Então... A Lua também. Já cai por terra um monte de coisa. Muitas coisas. Mas enfim, isso daí, mano, ó... Só de você ver que, porra, talvez um planeta tenha nuvens e que tem água e que, acho que, pô, aprendi na escola que fator essencial da vida é haver água. Então, eu nem cogitando, assim, de que, tipo, pô, já existe alguém morando em tal planeta, mas a gente pensa que, ó, a mentalidade do ser humano é muito engraçada, né? Porque a gente pensa que depois que a gente acabar com esse planeta, a gente tem que procurar outro, mano. E... Mas o ser humano ele tem meio que esse é destrutivo, esse cara, DNA destruir. Da bactéria, tá ligado? Mano. Que é tipo divide and conquer, né? Exato. Dividir, conquistar e destruir. E, tipo... Só que a gente tá numa grandeza muito maior, né? Sabe? A gente continua exigindo muito do ambiente, assim como tudo que é vivo exige algo do exterior pra sobreviver. E aquilo acho que traz evolução. A gente, ser humano, levou um puta de um tempo pra estar aqui, desse jeito, pra poder conseguir pensar nisso, sabe? Cara, o planeta Terra é um bagulho muito doido. Mano, a variedade de vida é... Aqui é só um pequeno exemplo do que pode ser uma variedade de vida. Não, né? E tipo assim, e existe todo o lance de que, por exemplo, beleza, é o que você falou do ponto de referência que a gente tem, né? A gente sempre vai comparar coisas com as referências que a gente tem, obviamente, porque o que a gente não conhece, a gente muitas vezes não consegue imaginar com Sim. precisão. Uhum. A gente sempre vai usar das referências que a gente tem. E a gente conhece um tipo de vida, que é a vida baseada em carbono, né? Exato. Então, tipo, pode ser que existam outros tipos de vida orgânica. Completamente bizarros e desconhecidos. desconhecidos assim que se comportam outra de base. Qualquer maneira diferente, tem outra base e que podem nem parecer vida, tá ligado? Uhum. Tipo, que a gente nem consiga identificar como vida. O que é o fator inteligência, né? E tipo... quando, cara, quando você vê, tipo, nas teorias atuais que a gente tem, né, de que o universo, ele tem algumas... tem alguns fins possíveis, né? O Big Crunch, o Big Rip e, enfim... vários. E você vê que o universo, ele vai passar boa parte do tempo da sua vida numa imensidão, tipo, só de buracos negros se engolindo. E isso eu digo por trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos, tá ligado? Todo aquele lance que eles falam de que o Sol vai explodir e de que depois... e de que depois as galáxias vão se fundir. A galáxia nossa, a Via Láctea vai fundir com Andrômeda e as galáxias vão se fundir e depois a aceleração do negócio vai... Isso tudo vai acontecer e numa escala da vida humana é como se o universo não tivesse saído do ventre da mãe ainda. Então, estamos assim, no início de não, tudo. Não, mas é numa escala tão inimaginavelmente absurda que dá um nó na cabeça você pensar que a vida existe no universo por um momento inexplicavelmente breve, antes sequer de que o universo dê a luz a si mesmo, né? A gente tá num período de prematuro, né? Prematuro. Se a gente... tem até uma referência, acho que... por exemplo, se a gente considerar da época dos egípcios até o nosso tempo atual, comparado a que, por exemplo, o que os dinossauros viveram, mano, é uma fração ridícula. Não, e isso aí, ridículo. A gente tá falando, é uma fração, é sempre uma fração ridícula dentro de uma fração ridícula, dentro de uma fração ridícula, dentro de uma fração ridícula, tá ligado? A gente, nós somos seres minúsculos dentro de um planeta minúsculo, dentro de um sistema solar minúsculo, uhum. Dentro de uma galáxia minúscula, dentro de um conglomerado de galáxias minúsculo, dentro de um universo, tá ligado? Sempre tem algo muito mais antigo, de repente, ou algo... muito mais recente do que a gente, pô, desde que o planeta Terra se formou, vamos imaginar que, pô, o universo tá se expandindo, sabe? Desde o momento que o planeta Terra começou a ter vida inteligente. E o universo não parou de se expandir. E ele nunca vai parar. É, e ele tá lá. Do ponto X, energia, do ponto energia zero. Energia escura, né? O bagulho que... tá... que ninguém sabe que porra é essa. Expandindo. Mas é alguma coisa, não é o nada. É. Não é um vácuo total. Não, é um bagulho. Alguma coisa. É um... ai, cara, o universo é... o nosso universo é uma coisa... é... eu gosto muito de pensar nisso. Que é... cara, é uma reação em cadeia. Que tá acontecendo ainda. Tá acontecendo. Então, e ela vai deixando coisas no caminho. E aquelas coisas no caminho continuam acontecendo uma reação em cadeia. E é muito lindo você ver o quanto ele é dinâmico, né? E o quanto ele... tipo, coisas não param de acontecer nem por um milésimo de segundo, assim. E coisas que geram coisas e ações que geram reações. E, tipo, sei lá... É muito bom você entender como que, tipo, o universo é caótico, porque sem o caos, nada existe, exato. Tá ligado? Sem o caos... que é a maioria das combinações... é, tipo, todas as combinações possíveis sem o caos, são possíveis. É, então, sem o caos, partículas não interagem. E se partículas não interagem, nada acontece. É. Nada existe. O tempo não é... nossa senhora. Tem um vídeo no YouTube que é o timelapse até o fim do universo. Nossa, é muito bom isso, é muito mano. Louco. E tem uma hora que, tipo assim, lá no... depois outra que... outra era. Depois que, tipo, a expansão do universo, que é, né, em progressão, né, o bagulho não para de aumentar a velocidade, então ele tá sempre mais rápido, expandindo mais e cada vez mais rápido. Uma hora ele passa a velocidade da luz e, tipo, tem um momento que no vídeo que ele fala assim, ó, time becomes meaningless. Uhum. O conceito de tempo não faz mais sentido. O conceito de tempo não se aplica mais, tá ligado? Tipo, como que você imagina uma realidade onde não há tempo? Portanto, não há antes, não há agora, não há depois. Uma coisa linear que... Não pode nem ser linear. Não pode. Porque linear é contínuo, né? Tipo, você tem um começo, uma linha é o quê? É um traço entre dois pontos. Então, e ela leva não tempo tem pra chegar do ponto A pro ponto B. Sim, não é instantâneo. Tipo, aparece um traço. O nosso cérebro, ele não foi feito, ou pelo menos ele não consegue ainda entender o que é o não tempo, tá exato. Ligado? Porque... até desse vídeo mesmo que você falou do time-lapse, do universo, de tudo que tá acontecendo, agora o que a gente vive é de dito como a Era da Luz, né? Porque... que tem as estrelas. Cara, que é o extremo que a gente conhece. A velocidade da luz é o ápice do tempo, é a velocidade máxima de tudo, né? E a gente consegue medir isso e falar, porra, isso é a velocidade máxima, nada é mais rápido do que isso. Imagina, cara, se não existisse luz, o que que estaria acontecendo agora? Se você não tem luz... Não tem cor, não tem não nada. Não tem cor, você não vê nada. Você não vê nada. Não tá acontecendo nada. Então... E o que é a luz, né? São fótons. São... É, que porra é a luz? Tá, os caras estão estudando até hoje, mano. É igual o amido de milho. Você fala assim, beleza, amido de milho. Mas o que é amido? Além de... O que é amido? O que significa amido? Ah, mano, amido é... amido é o bagulho. Amido é diferente de fécula. É, beleza. Tá ligado? Já sei que não é fécula. É que depende de onde você tira o amido, né? Amido é maisena. Mas não existe maisena de batata. Existe fécula de batata. Mas enfim, né? Mas então, o tema é alienígena, vale lembrar pra gente não se perder. Mas assim, o domínio, né? O domínio dos seres vivos, né? A gente tá falando dos seres orgânicos. A batata, lembra que eu te falei da batata? Evolutivamente, a batata derrotou o ser humano. Derrotou o ser humano. Porque ela conseguiu concluir o seu propósito enquanto um ser vivo com mais eficiência que o ser humano. Exato. Porque o objetivo de todo ser vivo é perdurar. É não morrer, é se multiplicar. E aí, a batata conseguiu fazer o ser humano se desdobrar, derrubar uma floresta inteira pra plantar só batata. E a batata é a batata, é a semente, é o fruto e tudo em uma só. Toma. Ela é autossuficiente pra caralho. Olha, eu queria mandar um abraço pra todas as batatas que estão ouvindo a gente, porque vocês são absurdo. Embaçadas mesmo. Absurdo. Se você tivesse braço, perna e olho... É a base do ser humano. Se não existisse fudido. Batata, a gente, mano, tinha morrido já. Tinha ido de ó. Mil ó. É, fui no chá. De peso. Tem todo o lance lá do paradoxo de Fermi, né, que todo mundo já tá cansado de ouvir, de repassar e tudo mais, que é basicamente, começa com a indagação, né, onde estão todos os alienígenas? Se eles existem... E aí tem algumas... Eles talvez tenham ciência de que a gente existe, ou eles estão procurando, ou será que eles já têm um clube, tá ligado? Então, mas essa alternativa aí, eu acho que ela vem de um lugar de, tipo assim, a vida no universo só é possível agora, porque há, sei lá... Pouco tempo atrás as coisas explodiam demais, saca? Um negócio assim... Nada tipo, era calmo demais pra se desenvolver. Não era calmo o suficiente pra vida se desenvolver, e aí todas as vidas começaram a se envolver ao mesmo tempo. Essa é uma teoria legal e otimista. E tipo, mano, imagina se os dinossauros, tipo, nunca parassem de existir. Hoje eles estariam inteligentes? Não, né, mano? Não. Então, isso que eu tava falando assim, o dinossauro, ele teve 160 milhões de anos pra se resolver na vida. E não conseguiu. E hoje o ser humano tem 17 Preciso anos pra se resolver, pra ver o que quer fazer de faculdade, exato, pra passar no vestibular, pra estar com emprego, com carro, com casa. Os dinossauros tiveram 160 milhões de anos e não se resolveram, amigo. Não passaram de nenhum. O primeiro Tiranossauro Rex foi igual ao último. Igual. Top. Fez a mesma coisa. Saiu, caçou, não conseguiu limpar a bunda porque o braço não alcançava. Deu porre, acordou. Só. Uhum. A mesma coisa que o primeiro Tiranossauro fez, o último fez. A gente tá falando num gap de muitos milhões de anos, que esses porra existiram aqui, tá ligado? Não fizeram nada. Não fizeram uma Polly Pocket. Não fizeram um Dynavision, tá ligado? Hot Wheels, cara. E Dynavision que já foi, né? Mano, você parou pra pensar que os caras tiveram que inventar carro antes do Hot Wheels? Não, nunca parei pra pensar, mas sim. Sim, mano. E então, onde que eu tava querendo chegar? Ah, é. Tipo, talvez a vida só tenha sido possível no universo há pouco tempo atrás. Pouco tempo que a gente fala, algumas centenas de milhões de anos, talvez, vai. Mas tem a outra, a minha alternativa, infelizmente, ela é a mais pessimista, né? É a de que a vida inteligente sempre se destrói em algum momento, né? Tem aqueles great filters, né? Que são as grandes barreiras que, tipo, tem um momento da vida inteligente que ela vai fatidicamente se autodestruir. Porque... Acho que exige muito do ambiente, muito de tipo, tudo. Você... Não dá mais. Não tem jeito, assim, pro ser humano tá onde ele tá hoje, ele teve que destruir umas paradas, tá ligado? Ele teve que consumir dos recursos naturais do planeta, ele teve que fazer algumas coisas que são prejudiciais pra ele mesmo, né? Porque o planeta Terra, ele vai se É, recompor. Eu gosto muito daquela expressão, mano, o mundo vai acabar. Não, vai. Ele vai continuar acabar. Aí girando O mundo pra vai demorar caramba, muito, mano. muito tempo pra acabar. Ele vai acabar provavelmente, ou se acontecer alguma coisa bizarra, se não acontecer nada bizarro antes, só quando o Sol engolir ele, né? Porque até lá ele tá bem tranquilo na dele. E aí o ser humano vai morrer e vai nascer outros tipos de bicho. Talvez nasça um bicho que chama Bosno, tá ligado? Agora a espécie dominante na Terra são os e Bosnos. Ele é tipo geleia, tá ligado? Ele é meio geleia. E ele é geleia e ele é Bosnos. É. E aí. A civilização dos Bosnos. Aí passa 160 milhões de Bosnos. De anos, né? Os 160 Bosnos. Milhões de anos de Bosnos. Aí cai uma pedra na Terra, eles são extintos de novo. Aí depois vem. Então, e assim, a Terra girando, tá ligado? É, e girando igual uma louca mesmo, assim. Não para. Girando pra caralho, tá ligado? Ih, mano. E translação acontecendo, rotação não para. Tudo acontecendo, filho, lá dentro. E, né, então eu acho que é isso, sabe? Porque eu falei assim, se o ser humano, por exemplo, acha vida em Marte, fudeu. Fudeu, porque aí várias afirmações que a gente soltou até agora pode ir por água abaixo. Não é nem isso. É tipo assim, se existe vida em Marte, existe vida em todo lugar. Porra, exemplo ótimo. Sim. E, tipo, é muito próximo. Se existe vida em Marte, existe vida em todo lugar que é possível existir vida. Todos esses exoplanetas abrigam ou já abrigaram vida em algum momento, pode tá ser. Ligado? E tipo, se existe vida em todo lugar e por 14 bilhões de anos e ninguém nunca deu um salve, ter é porque ciência, eles morrem antes. Essa parada de ter consciência. Se, tipo, se há 14 bilhões de anos existe vida inteligente na Terra e eles nunca chegaram aqui, é porque eles morrem antes. Exato. Tipo, basicamente é isso. Porque 14 bilhões de anos, apesar de na escala universal ser pouco, é bastante tempo. Aham. Uhum. Então, fudeu, né? É, a não ser que, tipo assim, ah, beleza, existe vida microscópica em Marte. Existe vida microscópica em todo lugar. Mas vida inteligente só na Terra. E isso é possível, né? Sim. E, tipo assim, os caras falam, ah, mas você acha que... Eu acho, mano. O que eu tenho pra não achar isso? Sim. O que, que é a beleza, diferença? O universo é muito grande. Mas você não entende também o quão complexo é o tipo de vida que a gente tem na Terra. É tipo, é imensurável, é absurdo, sabe? E isso é um leigo falando isso. Tipo, e quando você para pra entender a origem da vida, que ninguém nem sabe de onde veio a vida. Suponha. Ninguém nem sabe de onde veio a vida. Suponha que se houver algo mais inteligente do que a gente, o que talvez seria o interesse deles na gente, que é, de repente, sei lá, a gente tá muito no começo de... É, pode ser. De ter esse nível de raciocínio, né? A questão de ter consciência ou não. Você conseguir perceber que você é você mesmo... Tá nem mesmo? Pra explicar o que é consciência, mano. Cara, mano, consciência é você ter noção do que você é diante do universo inteiro. Então, tipo, ninguém... Nada aqui no planeta Terra tem essa ciência além do ser humano. É. Né? A gente tava falando de micróbios e seres minúsculos que, pô... Eles só cumprem uma função meramente instintiva do que Deus botou no código deles genético lá e... Mas, viu, pô, vai, a gente tá almejando, sabe? Sair do planeta, nem a gente já saiu do planeta, chegou na porra da Lua, sabe? Tipo, a gente quer conquistar mais lugares. A gente tem noção de onde a gente tá. Uma noção, acho que não certeza. E aí eu fico imaginando, assim, se tem alguém que pode nos observar e tem ciência de quem eles são e eles têm ciência de quem a gente é, tipo... Acho que isso que traz a indagação. É, eles vão decidir se mostrar pra gente ou não? É, sim, mas você concorda que a partir do momento que existe uma raça alienígena inteligente, isso abre uma porta pra que existam infinitas. Exatamente. Porque se existe uma, existe várias. Uhum. Porque aí, tipo, logicamente, estatisticamente, é muito improvável que a vida complexa que a gente conhece tenha acontecido duas vezes na Terra. E, mano, tipo, o ser humano... Não, aconteceu uma, aconteceu duas. E o ser humano só tá sendo incrível nos últimos milênios, assim, tipo... Vamos pegar a época de Jesus Cristo. É, o ser humano passou o maior tempo batendo pau em pedra. Meu, 300 mil poder... anos fazendo buga buga. E, meu, você pegar 500 anos atrás, a gente descobriu como olhar astros de perto, sabe? Com óptica, com luneta lá. Galileu descobriu que estrela, na verdade, é uma bola, sabe? Tipo, imagina. Mano, não faz muito tempo. Imagina o cara chega com essa. Imagina o cara chega com essa fita pra você, assim, eu falar, mano. Isso aqui é a gente bola. Não teve. A gente até hoje, acho que no nosso tempo de vida, a gente não teve nenhum grande plot twist, assim, né? Imagina os caras chegam e falam assim, mano, então. Isso aqui é uma bola, mano. Não sei nem como é que eu vou falar isso pra você, mas. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Espera aí, deixa eu ver como é que eu vou falar isso, mano. Sem cantar um pagode. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso pra você, amigo. Dá os caras... Ah, tá, você vai pra forca, tá bom? Foda-se. Você vai ser queimado. Você amigo. Não sabe o que você está falando, tá ligado? Pô, isso a galera... Isso não vai pegar bem com a galera da igreja aqui, que eles estão tipo, achando que, tipo, é tudo ao redor da gente. Pô, a gente pode se destruir muito fácil, mano. Eles estão achando fácil. Que é tudo ao redor da gente, então você vai ter que ir de... base, né, que a gente tá falando aqui agora, eu, o pessoal aqui da comunidade, a gente tá falando isso, vai de base, né, tipo F no chat, uhum. Galileu, Copérnico, vocês vão tudo, ó, tchau, imagina, mano, que doideira, mano, né, imagina você nascer nessas épocas, porque, tipo, o ser humano já era ser humano, tá ligado? Igual nós, com a mesma capacidade cognitiva. Todas as capacidades cognitivas, exatamente, e só que, tipo... Imagina você ser o cara mais rico do mundo em 1200. Porra, eu sou rei, mano. O que, que eu posso fazer? O que você pode fazer? Você vai comprar Lamborghini de carroça? A carroça da Lamborghini? Beleza, eu sou o mais rico do planeta. O que eu posso fazer? Eu posso comer uma bela porção de frutas. Eu posso comer um peru todo santo dia, tá ligado? Que bosta, mano. O cara não pode nem ir na Gucci, tá ligado? Nossa, tinha salmão, mas acho que os caras não sabiam fazer nem sashimi, não, tá ligado? Não tinha um sushi man pra fazer uns temaki, pro cara tinha nada. Não. O cara não conseguia desfrutar da riqueza dele. O cara, tipo, eu tenho grandes potes de ouro. Mano, e assim, eu acho que muita coisa derruba, tipo... É muito incrível como a gente chegou aonde a gente tá, né? Eu acho que já aconteceu muita coisa que poderia ter eliminado a raça humana de vez, assim, tipo... Muitas ocasiões, desde catástrofes naturais até a gente mesmo... Acho que não, né? Porque a gente tá aqui há muito pouco tempo, né? Tipo, não deu tempo, né? Acho que nenhuma espécie durou tão pouco que nem a raça humana vai durar, mano. Aí eu já tô tirando um dado absolutamente do cu. Aí eu tô tirando completamente do cu. Mas, tipo, é que eu não sei a longevidade de todas as espécies do mundo. Mas em comparação com as que eu conheço, por exemplo, os dinossauros e outras espécies... Porra, do tubarão já existia. Tubarão é no animal jurássico, tá ligado? É jurássico, exato. Tipo, o ser humano vai durar muito pouco, mano. E assim, eu digo isso porque isso é um tema pra outro podcast, né? Um podcast que a gente fizer sobre fim de mundo. Aí a gente fala sobre teorias de fim de mundo, né? Mas sobre os alienígenas, cara, é isso, né? Apesar de ser perfeitamente possível que exista, é um negócio muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito difícil de acontecer. Mas assim, não é impossível. Não, é impossível, claro que não. Uhum. É aquela... lance de conta de matemática, assim, tipo, vamos supor, a probabilidade da vida inteligente se dar origem é de 0,000000000000 infinitos zeros e um lá na puta que pariu, tá ligado? Uhum. Porque é possível, porque a gente tá aqui, então tem que ser possível. Sim. Mas, quando você multiplica esse número 0,001 por infinito, uma hora... Ele vai ser 100. Então, assim, se existe infinito espaço, infinitas condições, infinitos lugares, uma hora vai acontecer de novo. Imagina que possa ter havido muitas vidas inteligentes, mas elas nunca se encontraram porque não bate a época em que uma começa a existir. Isso, né? É perfeito. Então, mas é aquele lance que eu falei da humanidade, da raça inteligente sempre se explodir em algum momento. E aí, porra, você já morreu, mas daqui alguns milhões em outro lugar do universo tá surgindo. Talvez vida inteligente aconteça toda hora, só que ela, na hora de falar... Não dá tempo de se trombar, tá ligado? Não é que não dá tempo, mas, tipo, talvez a viagem intergaláctica, ser um requisito da viagem intergaláctica, seja algo que destrói a sua, toda sua existência. Toda a sua base, sim. Tá ligado? O custo disso tudo. O custo em recurso disso seja algo que... Tem que acabar sempre com tudo. Vai acabar com a sua raça. Exato. Que é uma coisa da qual a gente caminha a passos largos pra tá próximo, né? Tipo, a gente vê que cada avanço da humanidade requer mais recurso. Cada vez a gente está mais próximo de muitas possibilidades de fim da nossa própria espécie. Mas isso exige muita coisa, né? Pra gente mesmo acabar com a gente, né? Tipo, a gente só consegue crescer se a gente consome. É, né? A vida é tipo um jogo de RPG, tá ligado? Tipo, pra você conseguir um negócio, você tem que dar um pouco aqui, pra você um pouco ali, você tem que tirar daqui, e assim a coisa vai andando, né? É meio doido pensar nisso, assim. É doido essa questão da autodestruição, que, mano, é muito difícil não pegar outro tema, né? Sem ser a... São coisas que barram. Mas, por exemplo, cara, 200 anos atrás o ser humano era uma coisa. E agora... Completamente diferente. Nossa, a gente era macaco. Macacão, assim, tipo... Não tinha ideia de nada. Acho que eu falei disso esses dias com você. É, tipo, em 1800, você sabe quantas pessoas existiam na Terra? Tipo, hoje a gente tá com mais de 7 bilhões aí. 8 bilhões. Deve tá com 8 bilhões, sei lá. Mas, meu, em 1800 a gente tinha milhões, tá ligado? Não tinha 1 bilhão. E, tipo, 200 anos atrás, cara, é geométrico. É geométrico essa questão da velocidade que a gente pode acabar com tudo. Muito rápido. Porque é muita gente. É muita coisa acontecendo. Tipo, a evolução... Não tô falando que a evolução parou de acontecer com o ser humano. Mas... Sei lá, se a gente só ficar parado vivendo do jeito que a gente tá vivendo, talvez a gente viva o tanto de tempo que os dinossauros viveram. É, se a gente falar assim, beleza, para tudo, aí parou. Acho que a gente vive. Vive. Num, mano... Num... Volta a ser primitivo, tá ligado? Isso. Volta a falar uga-buga e só comer fruta. E é isso. Não precisa viver fazer de mais... resto. Não precisa acabar com o planeta mais. É porque a nossa evolução, ela caminha muito mais rápido do que a evolução... Exatamente. De Darwin, né? Mano, isso daí abre uma porta pra uma conversa que é muito engraçada. Que, por exemplo, Darwin propõe pra gente... O Marcelo, ele adquire um sotaque pra gravar que ele não tem, tá, gente? Ele não fala Darwin. Falo, porra. Não fala, não. Eu sempre falo. Não, você fala igual eu, Darwin. Darwin. Não, Darwin, não. Não Darwin, existe. Darwin, não. Darwin. Você não fala assim. Tá, eu não falo. É o sinal de que Darwin. O Marcelo tá nervoso, gente, ó. Não, não tô nervoso. Aí, ó, tá vendo? Não é nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Cara, ele propôs uma coisa pra gente que começou a fazer sentido, tipo, pra muita coisa, né? É, porque os bagulho vai mudando. Exato. Tipo a baleia, que era um cachorro e foi pro mar. Exato, mano, é muito louco isso, né? Tipo, a teoria da evolução é algo que explica muita coisa. Muita, muita, muita coisa. E a gente tenta levar esse nosso conhecimento pra tudo quanto é possibilidade de vida que não tenha acontecido aqui. Porque a gente imagina que a mesma coisa que tá acontecendo aqui, pra alguém ser inteligente, porra, isso daí teve que acontecer lá, né? É. Mas, sei lá, as condições com certeza são diferentes. Eu acho que qualquer variável, né? Tipo, o nosso meio externo, toda a natureza, isso é um turbilhão de variáveis que estão se combinando e que as coisas são as reações acontecendo e... Tá acontecendo o que tá acontecendo agora. Só que imagina que esse turbilhão de variáveis que existem aqui não são o turbilhão de variáveis que existem no universo inteiro. Podem ter, tipo, pode estar acontecendo combinações que nunca aconteceram na Terra. Uhum. E que resultem em uma forma de vida que seja interpretável como vida, mas totalmente diferente. Escrota, os caras não estão nem prestando atenção em, tipo, ai, será que tem uns brothers ali? Imagina, os caras é um monte de deformação do espaço preta, assim, essa é a vida deles. E eles ficam fazendo sons assim, ó. Eles são uma sombra. Assim. Eles se comunicam fazendo formas, tá ligado? Dançando. Igual no assim. Filme A Chegada, não sei se você já assistiu. Não sei, filmaço, mano. Do caralho, inclusive. É. Puta filmaço. Que os bichos, eles são tipo uns polvos gigantes, assim, e eles comunicam através de eles formas... Tipo, que desenhos, assim, que eles fazem com um jato de tinta, como se fosse um polvo, assim. É muito... Esse filme é foda, mano. Puta, The Arrival é muito foda. Muito foda. Foda filme demais. Lindo, lindo. Filme lindo. Uhum. Lindo, meu. Lindo! Desculpa, até mesmo eu tenho aqui. Mas... É divertido, cara, falar sobre essas coisas. Porque... Pô, alienígena é um atiça... tema... Atiça a cabeça, né? Porra! Deixa... Criatividade... É o supino de cérebro isso aqui. Supino de cérebro. Supino de cérebro, deixa ele musculoso pra caralho. Deixa o cérebro todo six-pack na cabeça. Veiudo. Veiudo, cérebro veiudo. Sei lá, mano, é muito difícil, né? Porque a gente tá... É. A gente parece tá sozinho mesmo, né, mano? Tipo, nenhum sinal, tá ligado? E o que a gente procura zero. É até engraçado o termo, seres humanoides. É. Sempre, seres humanos. Não, sim, mas assim, tipo, a gente não tem sinal de nada, cara. Não tem, mano. Nada. E sabe? Se tiver tudo alguém pilotando uma nave, mano, ele tem que ter dois braços, duas pernas, uma cabeçona, uma cabeça, tá ligado? E tem um olhos celular ele tá com o Waze, né, pra ver... Não, pra saber onde ele tá, mano. Tipo, o ser humano mandou aquela Voyager 1 lá, que tá vagando pelo espaço aí, com... Um cartão de visita, assim, porque a gente, pô, a gente só quer, tá ligado? A gente é carente. Pô, carente. Imagina se a Voyager 1 acaba com o nosso planeta, mano. Porque, tipo assim... Ela volta até em forma tem... de asteroide. Não, nem isso. Ela já tá lá, puta que pariu, já. Mas até tem raça alienígena, só que eles não viram a Terra. E eles são malignos, tá ligado? Aí nossa. Eles vê o Voyager 1 e fala, ah, é? Então vamos lá ver essa parada e aí. E pau! Num tiro toma. De laser... Toma. Nem vejo, assim... Mano, você nem sente dor, tá do ligado? Do nada eu já tô no céu, já. Caralho, peraí, o que aconteceu? Ufa. Alguém me explica, eu nem sei, eu nem entendi o que aconteceu. É, você tá no inferno também, né? De repente... Pode ser. É. Mas se eu for pro inferno, muita gente que eu gosto vai também. Então não vai ser um lugar tão ruim. Já pensou que, mano, você só vai pro paraíso se você faz coisas ruins, tá ligado? Você... É o contrário. É, se você aproveitou a vida bem e fez, tipo, tudo o que você queria... Falou, porra, você subiu de nível. Agora, se você não fez nada... Fala, mano, você vai ter que fazer de grande, novo. Essa era a grande pegadinha de Deus, tá ligado? É, dá o reset. Não, tinha, tenta tinha de ser... novo. Não, tente eu falo vez. Assim, não, gente, vocês entenderam tudo errado. Era pra ser satanista pra subir pro céu. Tome. Ninguém conseguiu pegar isso, tipo, era a minha grande piada, tá ligado? Os caras não... Vocês pensam muito dentro da caixinha. Mas é engraçado, eu acredito que... Pô, quando a gente começa a discutir sobre vida inteligente fora daqui, isso daí vai totalmente contra muitas religiões, de repente, sabe? Tipo... É, porque vai um pouco contra o criacionismo, né? E o terrocentrismo, assim, né? Tipo, o lance da Terra ser a criação divina e de que tudo gira em torno e em função da Terra, assim, e que, tipo, Deus criou os humanos, ele não criou alienígena. É, ele fez a gente. O ser humano é ciumento, pô, Deus não criou alienígena. Vai totalmente amigalígenas. Cara, eu já vi, tipo, algumas teorias até engraçadas que, de repente, fala que nem o ser humano fazia parte do planeta Terra, sabe? Foram seres que a gente... É, tipo, seres humanoides. Não, você tá falando de Anunnaki, mano? Não, não os Anunnaki, mas não, o Anunnaki é um exemplo, não, pô. Não, foda-se, vai tomar no cu. Não, mas é engraçado não. Isso, porra. É engraçado, é só. É engraçado. Mas não. Não, você... mas eu tenho um embasamento pra poder falar alguma coisa, porque... Não. É, cara... Não tem embasamento desse porra desse Zacaria Stitch aí, ó. Um metedor de louco não, do caralho. Não, mano, tô falando dele. Ah, eu dele. Traduzi os heliógrafos. O cara inventou qualquer porra, vai se fuder. É, mano. A gente não sabe, mano. As pirâmides estão aí, foi a gente que fez sim, mano. Foi. Foi. Eu não tô falando que não. Mas eu tô falando que deu a capacidade pra gente subir a porra da pirâmide. Escravidão. Porra, o que deu a capacidade pra gente escravizar, tá ligado? Tipo, formar a sociedade, entender que, porra... É, a gente, o Marcelo, né? Ele tá querendo usar aquele argumento de que, foi uma curva muito rápida desde que o homem começou a ser... desde que o homem começou a... Né, adquiriu conhecimentos de agricultor, a evolução foi exponencial, tipo, o homem estava estagnado há muito tempempo e depois que ele descobriu isso... Ele mas descobriu foi, isso. Cara! É, mas é porque é assim, mano, a coisa é exponencial, velho. Quando você vira nômade e você descobre que você consegue conviver em comunidade, esse é o fator essencial pra humanidade evoluir, tá ligado? Entre outras coisas, óbvio. Mas não tem o Anunnaki, não tem não, um ser celestial de que Anunnaki, chega... mano. Tô falando questão de evolução, né? Eu tinha até falado do Darwin, você acha que então em algum momento da história da humanidade um anjo veio e soprou no ouvido assim, né? Mano, a gente tava falando de religião agora, os caras pregam isso, tá ligado? Os caras pregam que realmente, mano, Deus veio e fez tudo bonitinho e tá tudo assim do jeito que tá porque ele deixou assim, mano, e é assim que é as coisas porque ele quis. E tipo, eu tenho um, tipo, é lógico que eu não acredito 100% nisso, sabe? Porque eu sei que a gente discutiu até agora a questão de tempo e de como as coisas... E, por exemplo, o ser humano, a partir do momento que ele descobre fogo, a partir do momento que ele descobre a agricultura, a curva de aprendizagem dele deve ter crescido exponencialmente de um jeito absurdo, sabe? Pô, o ser humano, quando ele deixou de comer carne crua e começou a cozir a carne dele, ele evoluiu muito mais do que ele evoluiria se ele continuasse comendo carne crua, né? E aí, tipo, isso explica alguma coisa, mas o que eu tava debatendo era a questão de, pô, se a gente admite que existe seres mais inteligentes do que a gente, o que, que é Deus, mano? Sabe, tipo, o ápice da inteligência do ser humano, não é, eu acho que, sim, se existir seres no universo inteligentes, talvez eles pudessem ser mais inteligentes do que a gente, tipo, mas assim, aí já entraria num outro nicho de, tipo, tá, e qual que é o interesse deles em ficar povoando o planeta, sabe? Tipo, eu acredito que... Às vezes pode ser recurso, né? Tipo, inclusive muito filme de invasão alienígena deve abordar especificamente esse tipo de plot, assim, né? Eu vi até uma comparação em algum lugar que eu não lembro onde, tipo, de, pô, beleza, o ser humano, que é uma raça superior a todas as outras em, né, capacidade cognitiva, e é uma vida inteligente, né? E que, enfim, e que dominou o planeta e tudo mais. A gente não se pergunta pra onde vai um esquilo que mora numa árvore, tipo, antes de dizimar uma floresta, assim, tá ligado? Pra fazer caderno da Tilibra. É que, mano, tipo, esquilo não tem alma, esquilo, tá ligado? Esquilo não tem alma, é verdade, bem pontuado. E aí, tipo, a mesma coisa poderia ser plausível vindo de um alienígena que, tipo, não é malvado, não é mal, mas ele precisa dos recursos da Terra, então ele vai vir aqui, ele vai varrer o planeta e vai todo mundo morrer. Umas formiguinhas. Vai pensar se o alienígena é muito grande, assim, tipo... Tamanho de um prédio, o ser que ali. Que isso aqui? Foda-se. Ele fala, mano, deixa eu pegar esses bagulho aqui e come a gente. Então, tipo, acho que é muito engraçado a concepção que a gente tem, né? Eu acho que a gente tenta compartilhar o que a gente conhece. Partilhar, né? Não compartilhar, mas, tipo, nosso nível de conhecimento é como sendo o ápice de tudo, achando que, cara, se tiver alguém, ele tem que ser minimamente igual a gente. Mas já pensou, claro, se a gente é muito menos do que ele ainda? Sabe, tipo, enfim, eu pagaria pra ver, mano. Eu queria muito que esses caras descessem aqui, se caso, né? Tipo, no caso deles existissem. Pô, eles descer aqui e fazer alguma coisa. Tipo, qual que seria o real interesse? Se existe vida extraterrestre e eles estão... O que seria a primeira palavra que você falaria se visse um alienígena na sua frente? Porra, vou tentar dar oi pra ele? Como é que eu faço pra dar oi pra ele, tá ligado? Vou acenar... Faz assim, ó, igual o Spock. Porra, você levanta a mão e ele acha que você vai atacar e ele já solta um tiro de laser que desintegra, assim, tipo, uau. Eu falo assim, ó, tecnologia. Pra não ter erro. Oba! Tarde. Tipo, você nem mexe muito o lábio assim, tá? Mínimo movimento. Olha a reação. É ver o que ele faz. Exato. Aí já é um bom, nossa, bom começo, mano, assim. Eu morreria pra ver isso. Assim, se falasse assim, mano, a gente bota o alienígena amanhã na sua cara. Só que ele vai te matar. Tá bom, quero ver, mano. Não, pô, mas como é que você vai desfrutar desse acontecimento depois morto? Ah, eu morri sabendo, pô. Que nem os caras que me ofereceram seguro de vida hoje. Ah, pra que serve seguro de vida, mano? Não quero, mano. Você vai ficar rico depois que você morrer? É, eu vou ser o mais rico do cemitério. Porra, interessante. Irmão, foda-se. Depois que eu morri, isso é pra um outro tema também, né? Quando a gente for falar de vida após a morte... É pós-morte, dá pra conversar um monte sobre isso. Dá pra fazer várias piadas, inclusive. Dá. Que mais dá pra falar de ET? Bom, basicamente, ET é isso, né? É tipo... É um pra quem tema... não sabe, ET é extraterrestre. É, pra quem não sabe. É uma sigla. É uma sigla, né, que fala. E, pô, é muito interessante, um tema muito interessante, um tema que dá muito pano pra manga, né, e que existem muitas séries e documentários e um monte de material em cima, mas o fato é que... Tudo fruto da nossa cabeça. Porra nenhuma. Porra, e quando eu digo porra nenhuma, é zero, tá ligado? É zero. Não é tipo, ai, mas teve um ETzinho. Não, zero. Ah, mas uma nave, não, era drone. Mas não, era Elon Musk, era o Starlink, era qualquer coisa. Não era. Se um dia for, foda. Porra, foda. Eu quero estar aqui pra ver. Mas até o momento, zero, nada. Pô, nós estamos esquecidos no sovaco do universo. É o mais possível de tudo, mano. Destinados a morrer sozinhos no oblívio e na imensa escuridão de um universo morto que só tem os nossos olhos. Porra. Para se olhar e se observar e ter história para contar. Então, não tem ET. Esse, ó, a galera pode ficar puta comigo que eu tô falando isso, mas é, ué. É, mano, eu, não é que eu tô ficando puto, tá ligado? Mas eu, é engraçado, isso aí vira tema pra outro episódio, sabe? Mas é que a nossa criatividade não para, né? A gente não quer pensar. É, o ser humano, mano, ele tem esse diferencial, ele tem esse diferencial que ele consegue conceber em sua cabeça ideias de coisas que não existem, tá ligado? Sim. Tipo, o alienígena verde, o humanoide e tal, não sei o quê, é uma figura que não existe. Nunca existiu, nunca apareceu, mas que sim. Por exemplo, Deus, né? Aí. Que nem o Saci, né, mano? Todo mundo sabe como é que é o Saci, mas ninguém nunca viu o Saci, tá ligado? É, o Saci é igual o filme do Tim Maia, mano. Não existe, eu não vi, pô, ainda. Não, o filme do Tim Maia existe, eu só tem, não vi. É verdade, é bom pra caralho, vou falar. É o Babu, Tim, pô. Tim Maia, mano, era foda, mas... Fudido. Mano, é. E é isso, né? O ser humano é cabuloso, é muito cabuloso, e a gente se devia dar por satisfeito pelo tanto que a gente é cabuloso, tá ligado? Tipo, você acha que o ser humano é uma merda, mano? Compara a gente com a capivara, mano. É. Isso sim é uma merda. Tipo assim, beleza, tadinho do bichinho, bonitinho, mas que bosta, né? Fez nada, jogou onde... É. Jogou onde a capivara? Uhum, tá a mesma coisa. Uhum. O falcão, o gavião, a águia, a arpia lá, o bicho cabuloso, porra, vai dar uns rasantes a 300 km por hora pra pegar presa. Beleza, irmão? É, vai continuar fazendo isso. Jogou até, onde? Cara. Ou ela vai inventar um drone que faz isso pra ela. É, hora, então... Tá. Que ela ficou muito inteligente. Vai inventar um... Beleza, águia, legal. Legal, águia. Mas vai inventar um estabelecimento que você chega lá e a águia pode pegar uma bandejinha de isopor, assim, com um coelhinho partidinho, bonitinho, vai em cubos, assim, ó. Vai ter uma folha em cima da bandeja, né? Vai ter uma folha de papel... Com passatempos até você esperar o lanche, tá ligado? Qualquer coisa. Não vai, mano. Porque pica é o ser humano, tá ligado? É. E eu acho que assim, cara, o nosso próximo passo de evolução é realmente considerar o nós todo, sabe? A gente é muito, né? Nós somos muitos. Uhum. Nunca, como nunca antes. E a gente pode, ao mesmo tempo que evoluir, a gente pode sucumbir. Vai sucumbir. A minha assim, eu torço muito pra que não, mas vai sucumbir legal. Sabe, assim, tipo, a parada de consciência que a gente tava falando, imagina um momento que o ser humano como um todo tem uma consciência de tudo que a gente é. É que, tipo, isso assim, isso eu só vou plantar a semente assim, mas todos os caminhos nos levam pro mesmo lugar, tá ligado? A não ser que aconteça, pode ser que a gente tem uma reviravolta aí, o ser humano consiga superar todas essas adversidades, mas o fim do mundo, né, o fim da raça humana, o fim da raça humana tá chegando de múltiplas direções. Uhum. Não é tipo, se fosse só um problema, tipo, porra, tem que resolver o bagulho do aquecimento global. Não, não é só isso. Cara. Tem aquecimento global, tem superpopulação, tem inteligência artificial, coisas. Tem, mano, efeito estufa, tem, cara, tipo, tá ligado? Tem um tema, um tópico que você pode até procurar sobre. E isso daí se chama tecnologia disruptiva, né? Que até o momento que a gente conhece tudo que a gente sabe e a gente fala, cara, é desse jeito que faz. Até aparecer um Zé e mostrar que, ó, dá pra fazer isso, mas de um outro jeito que, porra, ninguém imaginava que isso era possível. E eu acho que a gente ainda tá esperando, né? Faz uma cota. Por exemplo, tinha uma época que no planeta Terra era tudo a vapor. Pô, não existia eletricidade. Isso daí é uma tecnologia disruptiva, por exemplo, né? A gente não tinha noção do que era eletricidade, mas tinha combustão. A gente sabia fazer um motor, né? A gente sabe fazer um motor a combustão. Só que, de repente, a gente descobre a eletricidade e faz um motor elétrico. E, cara, isso muda tudo. Onde que vai enfiar todas essas baterias de carro aí? Porra, é que nem câmera fotográfica. Calma, gente. Ah, resolveu o lance da poluição com os carros a combustão. A gente fez o carro elétrico. Onde vai botar essas baterias de carro aí? bota na hora. Mas aí já é indagação que eu tô fazendo sem ter conhecimento, tá ligado? A maioria das coisas que eu falo é sem ter conhecimento. Tipo assim, você pode chegar um especialista lá e falar, não, Lucas, as baterias é só fazer isso. São recicláveis. Que... Beleza. Mas é uma cê parada que o meu instinto isso, primário é me preocupar, tá ligado? Falar, e essas baterias aí, filho? E essas baterias vai fazer o que? Bateria. Mas enfim, é isso. O final do debate, a conclusão é que existe ET, Marcelo? Cara, não, nunca vi. Mas eu gosto de acreditar que talvez... Legal, mas acreditar é uma escolha, né? E tudo bem você acreditar que tem ET, obviamente, claro. Eu acredito que é perfeitamente possível, né? Não quero que pareça que eu sou um anti-ET. Eu só não gosto de me iludir e me agarrar em coisas que não são sólidas e concisas, sabe? Sim. Que me deem uma base de, tipo, você falar, tá, isso aqui tem... Não, infelizmente não tem. A gente tem um universo inteiro inimaginavelmente grande, com infinitas possibilidades, sim, a gente tem, com certeza, mas até o momento ninguém bateu a nossa porta e a gente não tem... Eu pago pra ver, rapaz. A gente não tem possibilidade e capacidade ainda de sair batendo na porta de qualquer um aí, né? Então, a gente tem que bem ficar de boa aqui, enquanto a gente não consegue fazer viagens interplanetárias, aí, nem interplanetárias, né? Imagina. Mas, enfim, deve acontecer num futuro breve, né, o lance das viagens interplanetárias. Cara, imagina se a raça humana evolui tanto, que aí a gente começa a viajar tão longe e a gente vira os seres que a gente tá imaginando que a gente vai encontrar agora. Pode ser, tá, pode ser. Tipo assim, colonizar a galáxia, não, né? Não, a gente tipo, falar assim, mais mano, preciso pegar um Uber lá pro anel de Saturno lá na... Preciso pegar um Uber simples, pra ir pra lá, simples. Que hoje o rolezinho ali no Baixo Saturno ali, ó, tá ligado? No anelzinho ali, naquela luazinha que tem no anel. 40 minutos, mano, tamo lá. Tem que ver quanto que tá o Uber, porque agora o preço tá dinâmico, que tem muito asteroide na tá perigoso. No caminho, tá perigoso. Tá perigoso. É isso, pessoal, esse foi mais um Bocadinhas. Estamos aqui toda quarta-feira falando sobre assuntos que não sabemos porra nenhuma, dos temas, cara, mais variados aí, mas a gente gosta de falar, então é um prazer estar aqui. Marcelo, obrigado, hein? É nóis, cara. Cara, sempre que quiser falar bosta, pode me chamar, mano. Eu tô aí pra qualquer coisa, cara. Esse podcast aqui é seu também, né? Vale eu, a sei, pena, eu, né? Sei, eu sei. É que eu gosto de parecer um cara... Forasteiro. É, pô, mas sim. Entendi. É isso, gente. Um grande beijo e... Bocadinhas. De volta na próxima semana.